Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Tem algumas coisas que eu não aprendo. Oh. Como a diferença entre desertar e deserdar, por exemplo. Não consigo. Ai, putz. Pede doc pra mim. Aqui é a Leila, e se eu pudesse ter um superpoder, seria o de não ser trouxa. Oh, oh. Tá. Oh. A melhor reação que eu consegui tirar foi, oh. Tá aí, eu preciso aprender a reagir melhor. Não, mentira. Aqui é o Afonso, com dois Fs de faca Solano, e eu não aprendo a dançar. É. Tá aí, não aprendo a dançar. Dançar é ridículo, não é à toa que só o ser humano faz. Não, que isso? Mas os dinossauros faziam. Ah, é? E a dança do acasalamento do Dino? Caraca, caraca. Como é que pode? Aqui é o Tucano, minha apresentação podia ser uma mistura de todas as apresentações anteriores. Nossa. Trouxa não, né? Sabe dançar e não aprende as coisas. É isso aí. Você se diminui muito. Azaghal, por favor, seu ego aí pra gente sentir melhor. Aqui é o Azaghal, e a frase mais falada antes de começar a gravar o Nerdcast é: eu não sei o que eu vou falar. Exato. Backstage de graça aí pra vocês que estão ouvindo o Nerdcast. Muito bem, nerds, estamos aqui mais um Nerdcast onde vamos reclamar, é isso? Ou a gente vai fazer autocrítica e tal? Vamos refletir, né? As pessoas não aprendem. Isso é um fato. Uhum. No mundo moderno, no mundo antigo, de tudo. Primeiro eu vou falar assim: e-mails, que é assim que faz, pra você aprender logo. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails em Caneladas on Nerdcast 2019. Vamos. Olha só, Azaghal, hoje tem o primeiro Nerdtech do ano renovado para a sua quarta temporada, Azaghal. Olha só. Oh, rapaz, isso é sucesso. Feliz ano novo, Alura! Cursos online de tecnologia aqui mais uma vez. Olha só, é o quarto ano dessa parceria incrível, onde a gente faz todo mês um Nerdcast extra especial sobre tecnologia, cara. E olha só, presta atenção. Hoje nós, o Paulo Silveira da Alura, estamos indo para o episódio número 35 do Nerdtech. E olha, nós falamos sobre robôs no cinema e até na literatura, rapaz. Tem olha muito robô, aí. Tem Arnold Schwarzenegger, tem Robocop, tem R2-D2, tem o TARS, tem o Herd, inteligência artificial, rapaz. Tem robô pra tudo que é gosto. Tem robôs de Isaac Asimov, cara, um papo muito maneiro sobre robôs. E olha só, é um episódio mais light pra comemorar esses anos todos de parceria, mas vamos lembrar que a Alura cresceu muito desde que a gente começou. Cara, quando a gente fez o Nerdcast número 1, a Alura tinha apenas, entre aspas, 200 cursos de tecnologia. E olha só, já são agora, Azaghal, mais de 700 cursos, meu Deus. Céu, caraca. Cara, como eles cresceram nesses anos, cara. Sem contar com a atualização de centenas de outros cursos que eles já fizeram e atualizaram nesses últimos tempos, cara. E sem falar em cursos com gavetinha, com Google Maps. Ó, exatamente, cara. Tem curso de tudo, cara. E olha só, o plano mais básico deles continua o mesmo preço desde o episódio número 1. Incrível, caraca, cara. Caraca, 4 anos. 4 anos, exatamente. Tem reajuste. Exatamente. Exatamente. Olha só o quanto aproveitou que se matriculou lá com eles lá no início, cara. Impressionante. E a área de programação, que era a área mais forte deles, se expandiu para design, marketing, gerenciamento de projetos, liderança, games, edição de vídeo, cara, tudo, cara. Como o Azaghal falou, tem curso do gaveta, cara. Muito bom, cara. Tudo que profissionais que trabalham na área de tecnologia querem e precisam conhecer. Então, para você não ficar perdido nessa montanha de conteúdo, cara, vá conhecer a Alura, porque lá no fórum da Alura já são quase 1 milhão de mensagens trocadas entre os alunos, monitores e professores, cara. Além disso, tem o guia de estudo, formações, podcast, guias sobre empresas de tecnologia, uma verdadeira comunidade para todo profissional da área, cara. Então ouça o Nerdcast de hoje sobre robôs, que está incrível, robôs do cinema, da literatura, robôs da ficção, e não deixe de aproveitar 10% de desconto para os nossos ouvintes em alura.com.br/promoção/nerd. Vai lá! Azaghal, vamos lembrar que a Nerd Store está cheio de replays e reposições das camisetas mais incríveis, mais pedidas da Nerd Store. Olha só, quem voltou... Peraí, antes de você destacar isso, eu quero lembrar o seguinte. Hoje e amanhã são os últimos dias para você adquirir Huff 3 com desconto e autografado por minha pessoa. Olha aí! O que aconteceu? Muita gente falou, ai, meu dinheiro acabou, gastei tudo no Natal, no Amigo Oculto, na ceia, espera aí eu virar o mês. Exato, e aí, nós atendendo a pedidos, estamos aqui virando o mês, virando o ano. Então, amiguinho, se o teu empregador não te pagou até o dia 5, a culpa é dele, não é nossa. Mas, ó, a lenda de Rough Gunner, que normalmente é R$49,90, está até este sábado, dia 5 de janeiro de 2019, por R$39,90, R$10 de desconto. 640 páginas, vale lembrar. É muito papel, é muita história. E ó, com autógrafo de Azaghal, rapaz, leva autografado. Lembrando que se chegarmos a 3 mil livros vendidos do Huff 3, Jovem Nerd também autografa. Também autografo. Para as férias e vem pro Brasil autografar. É, não é, não é uma chantagem, é simplesmente que eu tô de férias. E aí eu saio das férias pra autografar. É uma certa chantagem, né? É uma meta, até, não é uma chantagem. Exato, é uma meta. Até dia 5 de janeiro de 2019. Pegamos o seu parente, estamos guardando ele aqui. Se você pagar, a gente pagar a meta, é isso? Não é isso, pô. É o livro, é a meta de venda. É pra isso que serve, rapaz. Gente, ó, já são 2 mil livros vendidos. Se chegar a 3 mil livros, ainda dá tempo. Ui. A última hora é agora, amigo. Entra e compra. Compra lá! A Lenda de Rough Gunner volume 3 por R$39,90 é autógrafo da Azaghal e possivelmente do Jovem Nerd só até dia 5 de janeiro de 2019. Corre! Aproveita e já compra o Huff 3, compra outros livros de Nerd Books que eu tô autografando, tudo que é Nerd Books que for junto com o Huff 3 e já vai no mesmo pacote, no mesmo frete, camisetas, reposição, Nerd Store. Olha aí, tem I Hurt Myself que fez muito sucesso, cara. Nosso querido Logan que se machuca pra saber se ele ainda sente alguma coisa. Muito bom. Tem Bright Side of Life, a camiseta incrível também, que fez muito sucesso na Nerd Store em 2018. Spartan Skull, cara, irado também, um grande sucesso. E olha, No Pain, No Power e Balboa CrossFit, um dos maiores sucessos de vendas em 2018. Só camisetão. Só camiseta espetacular de volta à Nerd Store que você compra agora. Aproveita, bota no combo do Rough 3 aí, rapaz. Leva tudo agora só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast pode pular diretamente para... 12 minutos e 46 tentativas frustradas. Jefferson Pereira Delfino, 27 anos, engenheiro eletricista. Não engenheiro elétrico. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Esse não é o meu primeiro e-mail. Ih. Certamente não é mesmo, né? Ah, e agora, velho? Tentando de novo? Ai, meu Deus do céu. Não pode mais dizer que não é meu primeiro e-mail. Regra nova da Azaghal, gente. Devo pular? A regra é clara. Ai, desculpe, cara. Brian, responsável de orçamentos numa empresa de design no interior da França, região de Paris. Do jeito que a Azaghal gosta. Não tô vendo a idade dele. Ih, caraca, é verdade. Pessoal, começou o ano, nossa, tá tudo meio, né? Azaghal, mais um. Tá todo mundo meio esquecido. Veio frouxinho ainda. Ai, meu Deus, olha aí, gente. Gente, acorda aí, gente. Olha. Começou o ano. Começou isso. O ano não começa só depois do carnaval, não, gente. É, exatamente. Gabriel Primo, 30 anos, economista, Rio de Janeiro, RJ. Olha oh, aí. Passou. Olá, Nerd. Me atenho ao Brexit neste e-mail. Olha aí, sobre o último Nerdcast Política Internacional 2018, que creio que poderia ter sido melhor abordado. Acompanho as negociações há algum tempo e não perdendo o único PMQ, Prime Minister Questions, há um tempo que me deu a oportunidade de entender certos pesos e contrapesos das negociações que são muito bem expressadas pelos MPs, os deputados, na Câmara dos Comuns. Tá falando da Inglaterra, da Great Britain, do Brexit. A complicação mais recente das negociações, já bem avançadas, esbarrou no não respaldo dos MPs ao plano da PM, Prime Minister, a Theresa May, que compreendeu que a maior demanda dos parlamentares era o citado backstop, um plano para adiar o problema da fronteira das Irlandas. No programa, não ficou explícito que o plano é para ser temporário, mas, de fato, a preocupação dos parlamentares, principalmente dos Brexiters mais radicais, é a permanência prática da Irlanda do Norte na União Europeia, que seja usada para extorquir o Reino Unido das negociações que virão após o estabelecimento de um acordo, entre parênteses, que define em linhas gerais como será o divórcio. Mas não é um inventário tão bem especificado, digamos assim. A linha do tempo é, portanto, meados de novembro, a Theresa May, que eles chamam de Terezinha, entrega um acordo de saída e uma declaração política que guiarão, caso aprovados pelo parlamento, a relação pós-divórcio, pós-Brexit. Em meados de dezembro, começa o processo de chancela do parlamento ao acordo, que são alguns dias de discussão, algumas votações que vêm desse processo. O governo perdeu todas as votações e teve que publicar na íntegra um parecer legal dado ao governo pelo advogado da coroa, por assim dizer, e depois os parlamentares conseguiram a possibilidade de opinar sobre um possível plano B, caso o plano original seja recusado. A primeira-ministra, então, suspende a votação final para evitar uma derrota. Depois dessas derrotas, Teresa colocou sua pasta debaixo do braço e volta a se sentar com o representante da UE, a União Europeia, apesar de escutar de diversos desses que não será feita nenhuma renegociação. De fato, se fala publicamente que a União Europeia nada tem a ver com o referendo feito, e aqui é o que são elas. O processo, antes de seus aspectos práticos, tem origem política, ou seja, é respaldado por um referendo que ocorreu por iniciativa dos parlamentares do Reino Unido. Ou seja, um Brexit, não necessariamente este, tem que acontecer até porque o líder da oposição respeita o resultado. Ou seja, tem que rolar. Mas, para a União Europeia, vale o mesmo entendimento político. Se ela for muito intransigente agora, estará dizendo para os seus integrantes que, independente da vontade nacional de seus membros, ou seja, mesmo que uma saída seja referendada por uma população, o processo de saída será punitivo. Isso dá argumentos a separatistas e insatisfeitos com a União, o que gera instabilidade. Esse entendimento político é a força mais importante para que se evite agora o iminente no deal, ou seja, não tem negócio. Enfim, há muito para ser discutido, eu fico feliz em contribuir com essas percepções. Ou seja, tá todo mundo fodido. Eles viram que não tem como fazer, mas eles têm que fazer. Ou seja, ele mandou um textão aqui reclamando que poderia ser melhor abordado e o textão dele disse a mesma coisa que a gente disse. Tá tudo fudido. Fudeu geral. Ai, Azaghal, é isso. Fudeu geral 2019, bem-vindo. Pra todos os lados. Vou dar um exemplo de como as pessoas não aprendem. Porque o Jovem Nerd trouxe aí um lado educacional e tal. E não vai ter nada. Não é nada disso esse programa. Educacional. Não vai ensinar nada. Não vai ensinar nada. Porque um cara, eu não lembro quem foi você, uma pessoa do Twitter, deu essa sugestão de fazer um Nerdcast sobre pessoas não aprendem. Aí um cara embaixo botou assim: excelente ideia, não pode ter a Leila. Amigo! Você não aprende nada, filho da puta! Aprende. Seu ignorante! Tomando uma surra da vida a cada segundo. Deixa eu dar uma sugestão. 2 horas de Nerdcast, só a Leila falando. Pra esse cara, vou mandar pra esse cara. É. Só uma pausa. Eu posso mudar a minha entrada, já que o Azaghal criticou? Que é? Essa é bem melhor. Se puder, se você, Léo, puder trocar, bota tipo assim. Vai ser até que eu super me preparei. Mesmo. Aqui é o Afonso com 2 Fs de faca Solano e... Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, Moisés. Tu sabe que não vai mudar, né? Exatamente assim. Então você também não aprendeu isso também. Então eu ajusto aqui, ó. Se tem alguém que tem a frase perfeita para esse Nerdcast, é o nosso queridíssimo Silvio, quem sabe um dia presidente do Brasil, quando disse para Moisés que não consegue, né? Peraí, você acha que o que você falou antes vai ser retirado e você tá repetindo a piada? É, e você acha que isso aqui vai ser editado de alguma forma? Não sei se vocês estão aparecendo. Esse Nerdcast tá parecendo anime, tipo Death Note, que os dois caras são muito inteligentes. E aí, quando um acha que conseguiu uma parada, o outro fala, ah, você acha que conseguiu a parada? Pois você não sabe que 10 minutos antes você achar que conseguiu a parada, eu já tinha a parada. Ele já tinha a parada? Como assim? Exatamente. Várias viradas. Então é isso que a gente vai falar aqui, porque as pessoas não aprendem. Por que as pessoas sempre cometem os mesmos erros, as mesmas burrices, as mesmas manias? Eu tenho uma teoria. A pessoa não aprende porque ela não está interessada em aprender. Pode ser verdade também. Não é, porque assim, você pode errar várias vezes e você não está interessado em aprender. Quando você busca aprender alguma coisa, é que aquele negócio fixa na sua cabeça. E quando você está só repetindo as coisas, você não tem por que aprender. Então errar é a opção de ser burro. Lógico. Mas não é errando que você aprende? Não, mas você vai dizer que errar é a mesma coisa, várias vezes. Não, esse negócio de ser errando você aprende é bullshit. Erradíssimo. É bullshit. Não. Errando que se erra. É, exatamente. Errando que se erra, é isso aí. Não, peraí, gente. É, eu não existe nada que vocês erraram muito e um dia vocês tipo... Mas aí você realizou que você estava errando e aquilo era nocivo pra você. E você falou, eu tenho que aprender a fazer isso. É, porque tentativa é diferente de erro. O problema é quando o cara erra sempre a mesma coisa e espera aprender alguma coisa com isso. É impossível. Ah, espera aprender algo... Tá. Entendeu? Não, ele nem espera aprender. É, porque ele tem esse ditado. É errando que se aprende. Não é tentando melhorar que se aprende. Sim, exato. Porque aí ele tá buscando aprender. Então, mas o cara, o erro faz parte. Não, mas você não pode melhorar sem errar, gente. Não, você pode errar, mas se você insistir no erro, você não melhora, você só erra. Não. Insistir no erro, não. Aí, beleza. Não, primeiro pra pessoa aprender com erro, ele tem que entender que ele está errado. Ah, e aí é outra parada. E é outra. E aí, se ele entende que tá errado, ele vai tentar melhorar e vai aprender com aquele erro. É coach isso, gente. É coach. Moisés, vamos aí, velho. Não consegue, né? Sabe uma coisa que as pessoas não aprendem? Não. Drogas. Não, o nome da parada já diz que não é bom. Mas a pessoa... Ai, que frase maravilhosa, velho. Eu tô gravando com o Leão do ProErd, brother. Pessoa... calma. O cara chega, novo na vida, o rapaz ou a rapariga. Normalmente o rapaz que é mais burro. E aí ele vê todo o histórico das pessoas que usaram drogas e se fuderam. Pelo menos estatisticamente. Aí ele fala, comigo vai ser diferente. Eu vou usar e eu vou ser melhor. Isso vai ser uma augmentation aí. Que nem nos videogames cyberpunk, eu jogo muito, eu vou melhorar. Aí o cara usa a droga, toma no cu. Tá aí, um negócio que as pessoas não aprendem, a usar drogas. Eu concordo. Mas e que se... O que, que são drogas? Vamos começar por aí. Exato, é, pois é. Quem sou eu pra discutir isso, né? Álcool é droga? Tá, sim, é, lógico, é. Sim. Não, mas é, eu uso álcool e tô de boa, um vencedor na vida. Não, eu não estou, reparem que eu não coloquei uma questão de valor. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas as pessoas que usam droga achando que vai melhorar, minha vida vai melhorar com drogas. Não, mas você tá falando da pesada, é isso. Aquela que o cara morre de overdose. É difícil esse exemplo porque as pessoas... Eu acho que não medem... Você é muito na defensiva aqui. As pessoas não medem as consequências quando vão se drogar. Elas não falam assim, eu vou usar drogas e eu vou sair daqui. Não, simplesmente eu vou ficar loucão. Mas então, eu acho que... É, o divertimento é melhor. Não mede a consequência. Ele não pensa que se ele beber demais ele pode ter uma cirrose ou ser um cara inconveniente. Ele não mede a consequência dele cheirar cocaína e ter um overdose. Não passa pela cabeça do jovem. Mas peraí, porque assim, eu acho que aí é um pouco mais complexo a gente conversar. Eu não sei se é bom a gente não conversar. Porque em muitos casos envolve adicção, que é uma parada completamente diferente do que o cara simplesmente não aprender. Às vezes ele simplesmente não consegue não fazer, entendeu? Ah, sim, tá. O vício. Mas ele deu o primeiro passo. Que é a maconha, Rogerinho. No ambiente de música. Exatamente. No ambiente de artista, né? Músico. Aí. Quando ela falou de ambiente de música, aí a gente pode falar assim, música ao vivo no barzinho. Como continua? Por que as pessoas insistem nisso? Caraca, é verdade. Não, eu concordo. É verdade. Não, tem gente que gosta. Quem? Ninguém gosta. Sabe por quê? Que agora tu lavou, hein? Agora tu lavou. Eu não conheço, não existe. Tucano, olha que interessante. Sabe por que as pessoas gostam de música ao vivo no barzinho? Porque elas estão ingerindo drogas quando está acontecendo. Mas lógico, num bar você não vai ingerir com drogas. Olha só, presta atenção. A música ao vivo no barzinho tem o seguinte problema. O frango é passarinho com o volume de gordura que ele tem, ele pode ser considerado droga? É uma forma de entorpecente, né? Está sobrecarregando os nossos... Dependendo do volume de frango frito, frango a passarinho que você come, porque você pode ficar loucão. A fritura proporciona prazer. Sim. E você tá vivendo ali uma memória que você vai mais pra frente consumir mais uma vez pra tentar sentir a mesma sensação. É exatamente isso. Jorge Vecilo tá tocando enquanto isso. Tem todo um processo. Mas pera aí, rapidão. Pensa no seguinte. Você tem a opção de ir pra um lugar que tem música ao vivo e outra que não tem música ao vivo. Mas vê se não tem opção, porque a galera marca no lugar que tem música ao vivo. Ah, que galera? Pois é, tem que mudar a galera, exatamente. Que galera que você sai? Não, eu a galera que sai comigo, é diferente, Tucano. Então, você marca onde você quiser. Eu sou um cara muito popular, né? Ô, Tucano, você gosta de música ao vivo em barzinho? Depende. Sabe qual é o problema da música? Geralmente não, mas em alguns lugares sim. Mas esse não é a questão. Mas sabe qual é o problema? Olha porque só. Tem muita gente que gosta, gente. Não, mas olha só. Olha só, sabe o que não gosta? Que é a pessoa tem muita não gosta. Tem muita gente que gosta de música ao vivo, e essa música ao vivo não é um cara tocando violão, é pagode. Pra mim, não. Isso é inconcebível, mas tem gente que gosta. Não, a questão que eu quero levantar... A gente desvirtuou o tema, é um cara. Peraí, cara. Eu quero voltar pro tema. Assim, olha, eu vou explicar a questão da música e por que a pessoa não aprende. Por favor. Porque ninguém ganha com a música ao vivo. Então as pessoas não aprendem, presta atenção. O músico ganha. Não ganha. O que ganha? Não ganha, por... Olha só, o músico não ganha porque o músico ganha com o ver artístico que o dono do estabelecimento arrecada, tira um pedação e dá só uma merreca pro músico. Os músicos podem dizer aí. Mas ele ganha, ele vive disso. Nossa, pode criar uma cadeia de pessoas que não aprendem. E aí, olha, o músico tá ali, o músico que tá tocando ao vivo na night, ele tá ali tentando ser ouvido. Só que as pessoas que estão na night, onde tem o músico, elas não estão querendo ouvir, elas estão querendo conversar entre outras pessoas e se comerem entre si, entendeu? Entre si. Então, a música, ela é um empecilho para o flerte. Então as pessoas começa a falar mais alto. E aí o músico começa a tocar mais alto. E aí as pessoas falam mais gente, alto, com mais sede, bebem mais e comem mais frango. Eu acho que... Nossa senhora, cara. Mais frango. Eu acho que... Caraca, velho. Sério. Mas Tucano, vê se é uma cadeia de erros. Você vai num lugar... Vamos voltar lá pra apresentação do Afonso com dois Fs de faca. Obrigado. O rei do bigode. Opa. Ele falou que não sabe dançar. Ok. Eu não tenho muito interesse. Já dizia o George Michael. Guilt Fix, Have No Rhythm. Ah, olha aí. Mas eu não sei o que é culpa desde 2019. Eu tentei, fiz até aula de lambada. Já contei aqui no Nerdcast. Já fiz aula de lambada, tentei aprender a dançar forró. Justamente por causa disso que o Azaghal falou, as pessoas vão pra night querendo se comer entre si. Entre si. É, verdade. Não, mas entre cis é preconceituoso. Entre cis e os homossexuais. Não só os cis querem como se comer. Não, cis no sentido de suruba. Eu sei. A música proporciona as pessoas dançarem. A dança é uma fase do sexo. Eu vou surfar junto com o meu queridíssimo Burger Maker aí. Best Burger in the Goddamn World. Não, esse é outro. Não, esse outro é um cara de pau. É absurdo essa outra empresa aí que fala um negócio horrível, aquele pão duro. Olha só, uma coisa todos concordando. É difícil você encontrar alguém que... A vida, ela é difícil. Há muito tempo. Aliás, desde que começou, né? A nossa vida é muito difícil. Pra todos os animaizinhos. Então, quando o ser humano inventou a night, ele pensou assim, como é que a gente pode esquecer um pouco da dor, como diria Siddhartha, que é existir? Vamos! Como eu brinquei com a questão da droga, apesar de não se brincar com droga, tá, gente? Você cria um ensurdecedor em todo... Você quer explodir todos os seus sentidos para que você não pense direito, para que você não sinta direito, para que você não faça nada direito. Porque aí você vai dar vazão ao seus instintos, e são justamente aqueles diabinhos que ninguém gosta de lembrar que estão conosco, né? Os animaizinhos que somos. Então, quando você vai na night, você precisa do som muito alto, você precisa de algo entorpecendo você, para que você seja um pouco, como diria o autor do Tarzan, para que você volte às suas raízes e você se sinta um pouco vivo. Eu acho que a pessoa precisa de uma cortina de fumaça para fazer merda. Ô, Leila, isso é apologia, viu? Ah, desculpa, uma cortina... A cortina de fumaça. De bênçãos, olha aí. Uma cortina de bênçãos para validar as coisas vindouras que vai fazer na night. É porque se a gente pensar muito, a gente não faz as coisas que são da nossa natureza, que a gente não gosta de lembrar. É igual você transar com a luz acesa e conversando um com o outro, pensando em tudo que você tá fazendo. Depende da conversa. Não, é uma conversa consciente. Tipo, se você prestar muita atenção... Depende da conversa, de novo. Não é uma conversa, é uma troca. Entende? Eu acho que a música da noite é bem isso, assim, as pessoas... Existe essa convenção da música ser alta, eu concordo, é uma merda, normalmente, apesar de grandes amigos músicos aí, musicistas e tal, mas tocam em casas de show. Essa música que a gente tá falando é no barzinho, né? Quando tá todo mundo querendo conversar e tal. Eu acho que é muito isso, a pessoa quer ali pra ela esquecer um pouquinho e tal, não sei. Um grande problema, normalmente, de banda de barzinho é o baterista. Se vocês pararem, meu pai que gostou disso. Aí, olha só, aí é outra parada. Aí, porque assim, existe a briga entre a banda, ou os músicos, e o público, né? Que querem falar mais alto, ser ouvidos. E dentro da banda existe o conflito próprio ali. Outra guerra acontecendo, que é cada um querendo se sobressair em cima do outro. É verdade. O Gaveta até fez um vídeo sobre como funciona o ecossistema da banda. Você tem total razão. Eu acho que o baterista, por trabalhar um instrumento mais visceral, né? Ele, na hora do show, ele fala, meu irmão, essa é a minha hora. Mas não é só isso, porque o baterista, ele, olha só como é o ser humano. O baterista fica pra trás e pra baixo. Isso. Aí ele grita mais alto. Exato. Agora é meu momento. Eles vão me ouvir. Exato. Já tô aqui escondido, já tô aqui abaixado, eu vou fazer barulho. Vocês estão esquecendo da figura do garçom. Fala do garçom pra gente, Leila. Não, o garçom, ele interrompe várias vezes perguntando quantos gelos você quer. Inclusive, eu já vivi um momento do garçom perguntar se era Coca, Coca Zero, Coca normal, gelo laranja, gelo limão. Mas isso é bom serviço, não é isso? Mas quando você tá revelando que é filho de alguém... Caraca! Caramba! Você faz isso no barzinho, Leila? A gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo... A gente tá desvirtuando o tema para apenas um churume de reclamar, eu não gosto disso, não gosto daquilo. É verdade. Tá. Eu tenho uma boa. Reunião churrascaria. Isso é um erro que a gente não aprende. Parabéns. Reunião churrascaria. Porque você consegue desenvolver uma frase. Não consegue mesmo. Impressionante. Toda hora chega alguém com um animal morto na sua mesa e você tem que aceitar. Tá bom, né? Ou agradecer e fala, não, obrigado. Não, obrigado. Obrigado. Reunião em qualquer almoço é terrível, né? Não, depende. Nossa, sim. Não, é ruim. Não, sabe por quê? A gente começou na Seven Kings fazendo reunião toda segunda-feira no almoço. Escolhi um restaurante e ia pra... Lógico que não saía reunião. Saía comilança só. come. Aí começa anedotas e tudo mais e reunião, nada. A ideia do almoço, reunião, é interessante porque o rule of engagement I'm sorry. Diz que I'm speaking in English now. Você vai levar a sua vítima pra reunião, né? E aí, você enche o bucho do cara, pro cara ficar feliz, entendeu? E aí, quando o cara come e fica satisfeito, você joga a facada ali, sacou? Você manda o que você quer, e o cara satisfeito porque comeu a comida boa, porque tá... Porque ninguém marca uma reunião no Esquimó, por exemplo, né? Ninguém vai reunião no PF na comida caída. Ninguém cara, mas tem uma técnica de reunião que é melhor do que isso. Olha o coach aí de novo. É o seguinte, se é uma reunião que você vai ter negociação, você faz ela antes do almoço. Porque a pessoa vai querer comer logo e vai resolver logo, vai ceder. Exato. Então, isso é uma técnica de agência de publicidade. A galera de mídia chama lá o veículo, marca a reunião pra 11 horas, o veículo chega às 11. Vamos só que você fala assim, olha, tá terminando uma outra reuniãozinha aqui, ó, daqui a pouquinho a gente começa a nossa. Sim. E essa reunião vai começar meio de meio. E aí você serve um café. Dá aquela opção de azia pro cara, né? Pergunta... pergunta como tá a família, como estão as coisas, como está o mercado. A reunião de fato vai começar 1h30 e aí começa a negociação. Ah, eu quero 30%. Não, a gente só consegue dar 20%. Não, 20, não. Dá 25. Não, 22. E aí você empaca, quando vai ver, é 3 horas da tarde e o cara quer ir almoçar. Mas você, malandro, você já comeu antes da reunião. E aí o cara, não, vai, tá 30, foda-se, vamos comer logo, entendeu? É melhor do que levar o cara pra almoçar. É deixar ele passar fome. Se o cara fizesse em Curitiba, ele vai ter que levar o cara pra comer na casa dele, porque o restaurante fechou. Pode crer. Outra coisa que é um erro é reunião. Reunião às vezes é um erro, é. E as pessoas, às vezes não, 100% eu não digo, mas 90% dos casos da reunião podia ser... Um e-mail. No caso do cara não adianta e-mail, que ele não responde mais e-mail. Mas não. Poderia ser... Isso ficou há 10 anos atrás, né, gente? E-mail. Tem gente que usa, acredite ou não. Eu mando e-mail. Esse é outro problema que a gente... São as mesmas pessoas que gostam de ir em bar com música ao vivo. A questão é que hoje é muito difícil comunicar, porque tem muitas opções. Aí você vai falar com o cara, aí você fala, eu vou criar um grupo pra agilizar a conversa. Essa que é a ideia do e-mail, né? Você bota várias pessoas. Aí agora nem tem o Tucano que não vem e-mail. Aí a gente tem, aí cria um grupo pra gravar o Nerdcast no Telegram. Aí o Rex não tem Telegram. Aí tem que ficar isso é um saco, meu irmão. Porque mim, a gente Telegram, não... Telegram é o veículo de comunicação oficial do Nerdcast. Fale por você. Rebaixada. Não consegue, né? Eu não sou de São Paulo, eu percebi que São Paulo tem um lance com fila, já falei sobre isso aqui. Qual é a de formar fila pra lugares marcados, tipo avião e cinema? Eu não entendo. O cinema eu realmente não entendo. O avião eu consigo explicar tranquilamente. As pessoas querem guardar suas tranqueiras, é isso. Exato. A tranqueira, a mala acaba, o espaço da malinha acaba. Aí fica aquele pesadelo de não cabe embaixo do banco, em cima tá lotado, aí tem que despachar. Aí é uma merda mesmo. Vai chegar ou não vai, entendeu? Eu vivi uma experiência interessantíssima essa última semana, que é, eu fiz um bate-volta em São Paulo. De manhã e voltei no final da tarde. Delícia. E por conta disso, não levei bagagem nenhuma. Levei um Kindle na minha mão. Só isso. Só isso? Só. Não, eu estava vestido, celular, essas coisas. Ah, que bom. Imagina chegar no aeroporto. Chegar no aeroporto só com um Kindle, mais nada. O famoso meltdown, né? Não, eu não levei nenhuma bagagem, não levei mochila sequer. Diga isso, leitura é bagagem. Olha aí. Literalmente tudo que eu levei cabia nos meus bolsos. Tá. Nem mochila tu levou? Não levei. Olha aí. O embarque foi uma experiência pra mim, porque enquanto me chamaram pro embarque, eu fui comprar pão de queijo. Aí a galera corre pra fila, né? Já, antes do embarque já tem uma pré-fila, aí quando o cara fala, vamos embarcar, aí vai o volume grosso, né? E eu cheguei e sentei e fiquei esperando todas as pessoas embarcarem, sem exceção. Quando a última pessoa embarcou no avião, aí eu fui lá e mas tu não tem embarque prioritário? Eu tenho, mas nesse dia eu queria ver o que ia acontecer, entendeu? Cientista social. Porque eu, quando uso o embarque prioritário, porque eu viajo muito em milhagem, não preciso ficar me justificando, mas essa é a realidade. Eu uso por quê? Porque eu quero guardar a minha mala, justamente. Eu não quero passar pelas mazelas de todo mundo. Então eu uso esse benefício que me cabe para isso. Mas nesse dia em específico, eu queria ver qual era. Eu queria sentir esse prazer de entrar na aeronave, olhar pro compartimento de bagagem lotado e falar assim, foda-se, não me interessa. Eu não preciso disso hoje. Homem livre. Cara, é extremamente libertador você viajar. Apenas um homem voando. Só um homem voando. Exatamente. Azaghal. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que é muito bom fazer bate-volta pra São Paulo. Caraca, nossa, mano. Vai trabalhar e volta ainda pra dar um cagão na própria privada. É bem isso, cara. Mas o que eu aprendi? A fila é inevitável, porque muitas das pessoas, e eu, na maioria das vezes, viajo com bagagem, porque eu vou passar alguns dias em São Paulo, tenho que levar roupa, levo equipamento, levo gravador, computador, não sei o que lá, essas coisas eu não posso despachar. Em época de CCXP que a gente faz gravação, a gente leva uma porrada de equipamento, sabe? E aí é essa luta pro espaço, entendeu? Eu tenho que garantir que a minha bagagem vai estar acomodada e que eu não vou ficar naquela repescagem de quem vai despachar e sabe lá Deus o que vai acontecer com as minhas coisas. Essa é a parada do embarque, da fila do embarque com o lugar marcado em avião. Mas pessoas olha aí, não olha querem que as bagagens delas sejam despachadas. Você aprendeu isso com experiência. Ó a virada aí. Você precisou errar várias vezes, Dave. Não, eu não errei várias vezes. Eu continuo errando, amigo. Desculpa. Não aprendeu ainda, então? Eu tenho que levar minhas coisas, cara. Como é que eu vou fazer? Não, mas de você entrar rápido na fila. Ah, não. Não, isso aí é embarque prioritário que chama. Ah, é verdade. Olha só, você rouba na vida. Eu não roubo, eu uso sempre a mesma companhia aérea, na maioria das vezes, pra poder ter o embarque prioritário. É isso que eu faço. Tu já viveu aquele negócio de chamar Senhor Dave e vai o cara de carro preto e te busca e tu não entra no ônibus com os mortais? Porra, eu nunca tive isso, hein? Nunca. Essa novidade aí, eu não tô sabendo, não. Na verdade, nem eu, mas um amigo meu vive isso, porque ele viaja muito pela empresa e aí, onde ele vai é Senhor Fábio. E eu descobri que além da tal sala VIP, tem a sala VIP dos VIPs, que é a sala Senhor Fábio. Ah, ele é? Vai pra lá, juro, ele vai pra lá. Ele não viaja de private jet, não? Cara, ele viaja pelo mundo todo e a companhia vai pagando. E aí, sabe esses busão, quando não tem finger, vem um ônibus te leva até? Não permitem ele entrar no ônibus, levam ele acompanhado com os caras de paletó pra um carrão BMW preto e aí... Ah, não, mas se não permitem ele, é outro nome isso, é tuberculose. É, quarentena. Quando o carro preto vem te buscar, das duas uma, ou você viu um OVNI... Ou você vai morrer. Ou você vai dar o rabecão. É, ou já morreu, né? Já morreu, é. Não, Leila, seu amigo aí é muito estranho. Não fala mais dele não, que eu fiquei nervoso agora. Era ninguém menos que Albert Einstein. Albert Einstein! Agora, a fila do cinema com lugar marcado é insanidade, maluco. Pois é, as pessoas ficam esperando e vai juntando, vai acumulando. É insanidade. Mas isso aí é herdado. Isso aí é um comportamento herdado. Que as pessoas gostam de fila. É isso. Elas não têm... As pessoas, elas confundem muitas vezes sentir com pensar. Então elas veem que a hora chegou e elas sentem a necessidade de criar um afunilamento, porque elas viram outras pessoas fazerem isso quando elas eram crianças. Mas elas não param pra pensar como ser mais. E elas repetem o comportamento. Muitos dos problemas humanos são isso. É uma repetição de comportamento sem ninguém parar pra pensar. E a pessoa não aprende porque ela não quer aprender. É isso aí. Acho que ela nem tem noção de que ela pode aprender. É isso aí. Por exemplo, os curitibanos aprendem que tem duas filas de carro pra entrar no Shopping Paládio. Elas acham que só tem uma. Caraca, eu acho uma coisa específica. Não, olha só. Sério, você vira, você vai na lateral do shopping e aí você vira 90 graus pra entrar no shopping, certo? Tá. Tem duas cancelas. Okay. Ele só usa uma, só usa da direita. Ah. E teve uma vez que eu fiquei na fila um tempão, aí tava lá a outra vazia. Ué, tá quebrada? Ninguém vai? Aí eu fui. Não tava quebrada. Eles só não aprendem. É, ninguém quer ir onde não tem ninguém, né? A pessoa quer ir atrás de quem já tá ali. Ah, se ele já tá ali? Nossa. É porque o cara pensa assim, se não tem ninguém ali é porque tá quebrado. É porque tá quebrado. Pois é, aí eu fui até... E eu tava achando que tá quebrado. Só que eu fui até com, ó, posso passar vergonha aqui, achar que eu sou um malandrão que quis furar a fila, mas não, tava lá, vazio. Pois é. Ninguém foi. Pois é. Oh my God. Não consegue, né? Uma situação que já aconteceu algumas vezes que eu gostaria de saber se já aconteceu com vocês. Você pedir comida de um lugar pelo seu aplicativo de telemóvel, aí veio aquela comida e tu falou, cara, essa comida aqui, tá, velho, não vale a pena. É ruim. É ruim, caralho, não vou pedir mais. Uhum. Aí dá, sei lá, um mês depois, você esqueceu que aquela comida é ruim, aí você, vou pedir desse aqui. Aí só depois que chega, que você olha, bota a primeira garfada na boca e você fala assim, puta, velho, por que eu pedi essa merda se eu já sabia que era ruim. É, isso acontece. Isso tem muito. Sabe como que isso acontece que eu fico impressionado? A mesma lógica? Rock in Rio. O Rock in Rio, ele é sempre uma experiência traumática para as pessoas. Sempre. Ela fica empolgada pra caralho, vai acontecer! Aí gasta dinheiro que não tem, aí pega fila um... Fila virtual. Fila virtual. Aí quando volta, claro que eu não fui, e aí, como é que foi? Ah, horrível, que pisaram na minha mão e derrubaram o meu namorado. Choveu mijo. Choveu mijo, jogaram a garrafinha com xixi no meu cabelo, perdi o celular. Sempre alguém perde o celular do grupo. Perdi o celular. Minha galera me deixou lá sozinho. Fiquei sozinho, demorei 3 horas pra voltar, porque não tinha o táxi, aí tive que entrar no ônibus, um mendigo me abraçou, tem sempre, aí minha leca tá toda preta, de poeira, aí você fala, que merda e tal, aí pá, um ano depois, aí tá lá a pessoa, não, tô muito animada, porque fulano vai estar lá no Rock in Rio. Meu, você viu Lola? Já vai, ai, o line-up saindo, exato, esse festival, eu falei Rock in Rio, mas festivais, assim, né, de música, eu falo, cara, mas você não lê lembra, amiga, você não lembra, foi uma merda. Aí você é um louco. Não, nunca falei isso. Exato. Eu estava na sua frente, você falou que foi uma merda. Eu não, isso é exagero. É porque eu tava de ter bebido um pouquinho e tal, e aí faz de novo. De olha, novo. Graças a Já, eu só frequento show que me dão ingresso VIP, e aí eu preciso fazer amizades pra isso. Só que, em geral, não vou exatamente por isso. A primeira vez que eu fui num show, eu passei por um perrengue desse, eu descobri que eu tenho um comportamento de ficar em posição quase fetal, e choveu, eu tava toda suja de lama, enfim, horrível, e eu fiquei assim até amanhecer e alguém bater na minha cabeça, assim, vamos, filho? Mas, não era consigo. Uma rave, então, né? Uma rave. Uma rave. Era show do Elton John. Você foi numa rave, é isso? Era o show do Elton John no Allianz, acho que era isso. A única pessoa que tá se divertindo pra caralho no show do Elton John é o Elton John. Nem ele. Nem ele, não tá mais. nem mais, né? Nem ele. Só tá pagando aluguel. É. Só esperando a hora. Normalmente, show é ruim. É porque você pensa. Ainda no Rock in Rio, é sensacional que todo ano tem as mesmas reclamações também, né? Uhum, igual. E o Rock in Rio não é... É rock isso? Nossa, aí... É essa aí, que por acaso? Essa aí, nego, não aprende mesmo. Desde 1984. Exato, né? De rock não tem mais nada, né? Não tem mais nada de rock. Aí chama, sei lá, Pablo Vittar e é um desespero. Não, é fora. Realmente, né? Antigamente, lembra no primeiro? Veio Iron Maiden, veio AC/DC. Aí o nego esquece, apaga que veio Al Jarreau. Não, antigamente era muito melhor. Aí esquece que... Caraca, teve... você tá falando que Al Jarreau é ruim? Aí eu vou ficar realmente... Não, é rock, caralho. Ah, tá, ok. Não é rock. Ah, antigamente tinha Fred Mercury, agora todo mundo quer lacrar e põe gay. É isso aí. Não consegue, né? Enquanto houver Copa, o brasileiro não vai aprender. Então o problema é o futebol do Brasil. Não, a Copa do Mundo, a gente deposita. Quem nunca aqui nessa roda falou assim, que merda, Copa do Mundo, pão e circo. Aí quando chega na véspera, fala assim, ô cara, eu vou comprar uns Doritos aí e tal. Hã? E pra abertura, pra assistir, vamos aqui em casa e tal. Leila, e você usou drogas? Um pouco. A gente grava. Então, a gente acaba colocando toda a esperança da nação nos heróis em campo, no futebol. Por mais que a gente ache que não, é isso, com certeza. É um reflexo, mas a gente tá feliz quando uma criança ganha a Olimpíada Mundial, ganha prata na Olimpíada Mundial de Química, sei lá, X, que tá representando o país. Não, é uma prova disso, principalmente no Brasil, que é o que a gente tá acostumado a ver, são esses heróis de esporte que ninguém liga, né? É. Tipo, tênis, foda-se, ninguém tá nem aí pra tênis, ninguém gosta dessa merda, ninguém quer saber. Mas na época do Guga, o cara era herói nacional. Agora, surf também. Ninguém quer saber de surf. Todo mundo acha que surfista é maconheiro, caralho. Aí tem lá o Medina ganhando. Nossa, herói da nação. Daqui a pouco, foda-se. Eu já comprei até uma prancha nova. A gente falou o Leandro Hassum fez até um poema no Instagram. Olha aí, que beleza. Sobre isso? Sobre heróis da nação? Em homenagem ao Medina. Ah. Eita! Deixa eu achar aqui. Tem que ser lido com eco, viu? Leu o poema. É uma imagem. Ele tá nessa vibe de imagens agora. Ele bota imagens com texto. A parada que, né, Instagram é foto, mas imagem com texto. Só texto. É um outro erro, né? A pessoa põe a própria frase e assina. Olha só. Menino especial deixa inteira a nação alegre. Menino M. Uhum. Especial E, deixa D, inteira I, nação M, alegre, Medina. Ei, maluco, a terceira série mandou um abraço. Muito bom, hein? Aquele S bem grande, siga sempre sorrindo. Nossa. A gente falou de heróis e heroínas, e tem uma coisa que as pessoas do mundo dos videogames parecem não aprender. O Link... Biquíni não é armadura. Biquíni não é armadura, um. Dois, o Link da Lenda de Zelda não é fodão. Ele é um menino bonitinho e muito legal. Eu gosto de Zelda pra caramba. Mas ele não é o Geralt. Ele não é o Kratos. Mas as pessoas foram devagarinho... botando ele nas artes promocionais com aquela sainha dele verde, umas poses de fodão assim, tipo Link is coming back down to save Hyrule. Por quê? Por que ele não pode ser o cara fofinho? E esse é o meu rant aqui de gamer. Eu desculpo por esse momento, mas o Link não é fodão e as pessoas têm que aceitar isso. Esse é o momento que eu fiquei ouvindo blá, blá, blá, blá, blá. Mas é claro, mano, porque as minas não são gamers, né? Que Link. Eu só jogo gambalde, gente. Oh, não consegue, né? Gente, queria levantar uma questão polêmica. Ah, mas já falamos de religião, política e futebol. Mas essa aqui e drogas. Essa aqui chega a ser pior. Eu vou mexer no calcanhar de muito brasileiro. Gente, que acha que é italiana? Porque tem. Caralho, São Paulo é 50% dessa audiência. Não tem. Então, eu sou italiano, meu. Eu sou assim, eu falo alto, eu falo o que eu penso. Eu sou italiano, eu sou leonino, meu. Eu sou leonino e italiano. E leonino. Assim, você tá ligado que tem outros sangues aí correndo na sua veia. Tem uma galera que atribui até, sei lá, umas faltas de educação a... Ai, eu, David, desculpa, eu sei que você é descendente de espanhol, mas eu preciso falar. Não, mas é real, assim, eu já ouvi umas pessoas escrotizarem outras e justificarem com sobrenome. Ah. E a partir do sobrenome, justificar que é de lá, entendeu? Quando não é. Você nasceu aqui, em Osasco. Cagar uma regra de europeu. É isso que você tá dizendo. Você, é basicamente isso. Ô, Leila, você levantou um assunto, deixou ele passar, que é muito mais importante. As pessoas não aprendem que aonde está a lua não interfere no seu destino. Agora você machucou uma galera aí. Olavo de Carvalho, tô ligado. Astrologia não existe, gente. Pois é, as pessoas não aprendem. A pessoa poderia aprender. Isso aí, a pessoa poderia aprender. Leu no jornal. Não, leu no mapa astral. Vamos ir mais na fonte, assim. Tu tá ligado que tu tá polemizando muito. É, tô ligado. Existe, existe. E aí, assim, ó, quando eu nasci, a lua tava em Esquitaparafos. E o sol, tá ligado? E o sol em Osasco, dando uma cambalhota. Por isso, a sua vida vai ser assim, assim, assim, a sua personalidade é assim, assim, assim, então não sei o quê. Aí, beleza. Lê aquilo e guarda. Fica assim, ó, vamos ver. Nada vai acontecendo e você vai ticando. Não, isso não acontece. Eu não sou assim, assim, assim, assado. Fala, não deu certo. Se não deu certo, qual é o problema? Esse astrólogo não soube tirar o meu mapa astral. Vou em outro mais competente. Aí vai lá e faz a mesma coisa. Aí, ó, o cara viu errado aqui. O sol não tava em Osasco, tava em Santo André. Isso faltou. É perigosíssimo no mercado de trabalho, porque quando a chefia acredita nessas porra. Porque eu já discordei de uma coisa e eu já ouvi assim, você é canceriana, né? Canceriana é meio assim, sensível. Que merda, cara. Mas é um grande problema, inclusive, de todas as gerações. É quando você bota a culpa de qualquer coisa no sobrenatural. Ou no sobrenome. Então, assim, você não fez, sei lá, você não fez sucesso porque você está numa maré de azar. E Mercúrio está retrógrado. Não, claro, tem gente que acredita aí e vambora, acredita. De repente a gente está errado, mas eu sou dessa linha aí mais da ciência que realmente não vejo muita evidência, não. Mas acho divertido. Não tem. Nenhuma. Tem evidência contrária. Ih, o Ale... Ih, rapaz. Ih, ó, o saganismo agora. Não. Eu tô te dando razão. Só tô reforçando o argumento. Não existe evidência. E não é assim, não existe evidência, então quem sabe. Não. Existe evidência de estudo que desprova. Não, mas quem acredita em horóscopo, essas coisas, vai utilizar de viés de confirmação. Confirmação. Aí, pessoas que não aprendem que existe viés de confirmação. Meu Deus do céu, as pessoas não aprendem. O viés de confirmação tinha que ser ensinado na escola. Tinha, tem que ter a aula, viés de confirmação. Gente, vamos fazer o exercício aqui de viés. Junto com nutrição e economia. Né? Ia passar cheque. Na minha escola ensinou a passar cheque. Na minha professora de português me ensinou a passar cheque numa aula. Que avançado, gente. Ó, no mundo LGBT a gente aprende a não passar cheque. Nossa, não. Só deixar aqui pra vocês. Passar chuca. Tinha que ensinar chuca na escola. Não tem não. Quando as pessoas vão aprender que fazer stories até virar uma linha pontilhada não traz engajamento? Você está me mandando algum indireto, querido? Não sei, porque eu já silenciei, dona Leila, há muito tempo. Eu lembro que você já printou os meus stories para mostrar quantos pontinhos. Porque eu não conseguia mais contar. Virou uma linha. Virou uma linha infinita. É só não ver. Desconecta que passa. Por exemplo, uma parada que é eu não consigo aprender. A não discutir no Twitter. Ah, é. Por quê? Velho, você, Marco Gomes. Eu perco um tempo, cara. Ah, é legal discutir. Não é legal. Eu fico nervoso. Não é legal. Mas eu fico nervoso. Quando vocês estão sem fazer nada, vocês não... Ah, eu vou discutir. Ancap de 14 anos, tá ligado? Falando que... O mundo... Imposto é roubo. É. O mundo sem imposto é completamente possível. Por quê? Cada um compra a sua privada. Essa merda dessa privada tá ligada aonde? No sistema de esgoto que foi feito com a porra do imposto, brother. É, mas o jovem, né? O jovem, todos nós... Depois nego reclama de comunista, tá ligado? Complicado. Mas o Twitter, ele tem uma característica muito particular, né? Que ele é como se fosse uma grande praça que as pessoas vão sem objetivo prévio. Elas simplesmente chegam lá e aí, o que, que a gente vai reclamar? O que, que tem hoje aí? O que, que tá rolando e tal? E aí, o que tem é debatido, entendeu? Ninguém vai com uma agenda... Não, tem a galera da agenda, Afonso. Não, tem a galera da agenda, mas digo assim, não existe um debate, é uma assembleia. Quem grita mais alto, aparece mais no Twitter. Sim, então, porque na minha discussão matinal de hoje, eu comecei a entrar nos perfis das pessoas sem noção pra silenciá-las. E vi que muita gente não me seguia. Então essas pessoas ficam monitorando o termo ANCAP, qualquer coisa que seja. Eu dei um exemplo do ANCAP, mas tem chato em tudo quanto é lugar. Gente, vamos fingir que ninguém sabe o que é ANCAP. Traduzam. ANCAP. Anarcocapitalista. Comecei a ver que os caras não são meus seguidores. Eles ficam monitorando. Então, os caras têm uma agenda. Os meninos, né? Têm uma agenda. Tem um propósito. Sim, eles vão pro Twitter para defender o ANCAP. Ou para defender nazismo de esquerda. Mas essas pessoas, indo junto com você, pessoas, elas são os players que estão no Twitter com suas agendas. A massa twitteira é essa massa que eu fiz essa analogia da praça, que chega pra ver qual é. O que que tá rolando aí? E aí tomam um partido. É, tá rolando isso aqui. É uma massa sem propósito. Qual é o meu propósito hoje? Ah, o meu propósito hoje é esse aqui, ó. É isso aqui que eu vou direcionar a minha revolta essa semana. Porque lutar contra alguma causa real é muito mais difícil. Então eu vou me sentir bem aqui essa semana, fingindo que eu lutei contra X ou Y aqui, eu com a minha moralidade. E aí, semana que vem tem outro problema pra gente. Outra coisa que as pessoas não conseguem aprender, que opinião pode estar errada. Não é simplesmente opinião. Sim, tem aquela frase famosa de um, acho que um congressista americano, né? O senhor tem direito à sua opinião, não aos seus fatos. Sim, exatamente. As pessoas não acham que são especialistas em tudo. Efeito Dunning-Kruger. Elas não sabem que são ignorantes. E aí eu não tô falando que é ignorante em tudo. Mas, claro, por exemplo, se o Caio Gomes fala alguma coisa de física pra mim, eu aceito aquilo como verdade. Por quê? Ou pelo menos o peso é muito maior, né? O peso dele. Não quis fazer uma brincadeira que ele tá gordinho, mas o peso da opinião. Ai, opinião dele. O peso da opinião. Toma essa, claro. Caio Gomes. Olha aí. Mas o Caio sabe que pode correr um pouco mais. Mas assim, eu vou tomar aquilo como verdade, porque eu tenho consciência de que eu sou ignorante em física. Eu só vou desacreditar no que ele falou se eu ver outros físicos falando que ele está errado. Eu concordo. Eu não vou bancar o especialista só porque eu não sei como funciona e de falar que aquilo não existe. A não ser que eu esteja falando do pouso do homem na Lua. Ah, tá bom. E aí extrapola os limites, né, meu amigo? Não confundir. Aquele módulo lunar feito de papel ou alumínio. Olha, você... Tamo junto. Não vem você, o homem que fuma. Lá vem o... Você, eu não sei como é que vocês gostam de manter essa brincadeira até o fim dos tempos, cara. Simples, porque é uma brincadeira. A mentira já contada. Não também permitindo que tudo se torne um argumento de autoridade, né? O conhecimento está ao alcance de todos, mas com certeza o peso daquele assunto, as pessoas deveriam respeitar mais e ouvir mais, né? As pessoas deviam usar as redes sociais muito mais para ouvir, eu acho, do que pra falar, mas algo que as redes sociais fizeram, que é muito, eu acho muito problemático, é dar a impressão de que você é mais importante do que você é. Floquinho de neve, já dizia a Lerdurden. É o floquinho de neve, sensível, e eu tenho a minha... Claro que você tem a sua opinião, mas talvez você precise formá-la antes e sair vomitando ela no Twitter. Quero aproveitar esse gancho, já que é tretas nas redes sociais e pessoas... Eu acho que mudou o programa, na verdade. Não, é. Tem pessoas que não aprendem com a pergunta. Vocês recebem muito unfollow comunicado? Declarado? Já teve tempo. É. Ah, tem. Leila. Tentativa de ser importante. Isso. Leila até gosta de você no Nerdcast, mas, sinceramente, sua opinião política é uma merda. Unfollow. Então, mas as pessoas não aprendem que nem que elas não são importantes. Não são. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Melhor dizendo. Rápido. Se eu ou qualquer um daqui deixar de existir, whatever, as pessoas vão continuar vivendo. Isso. Mas, gente, não é fundamental. Não é fundamental pra ninguém. Só existe um lugar onde você é importante. Na sua casa, pra sua família. É. Porta da rua pra fora. O Chris Rock já falou isso. Falou, ah, eu falo isso pra minhas filhas todo dia. No show dele fala. Aqui você é importante. Dessa porta pra fora, nobody cares. Ninguém liga pra quem você é, pro que você fala, pro que você quer da vida. Foda-se você. O mundo é assim, aprenda a viver nesse mundo, entendeu? Exatamente. Eu só ia melhorar um pouco o que eu falei, que desencadeou, no sentido seguinte, acho que as pessoas não aprendem que elas não são tão importantes assim. Eu acho que é mais justo colocar dessa forma. Não. Você não é tão importante assim, em cima de tudo que a gente falou aí. Discordo, unfollow. Nossa, nada a ver. Bloco. Lamentável. Ah, é, eu li muito lamentável e recebi muito, nossa, decepcionado. Decepcionado. Porque aconteceu que a expectativa dessa pessoa, que ela ficou decepcionada. Aí é que tá. É outra coisa que as pessoas precisam aprender. A não idealizar as pessoas. Ah, sim. Isso aí, amigo. Isso é fundamental. As pessoas não idealizarem os outros. Porque, fatalmente, vão se decepcionar. Sim. Ah, é verdade. Quando você idealiza, você tá criando uma ideia, que é uma ficção, preenchendo lacunas de informações que você não tem. Então você cria essa ideia que não corresponde à realidade. A não ser a Jennifer Connelly. Como assim? Corresponde a tudo que eu queria que ela fosse, ela é. Eu fiquei curioso e fui investigar e descobri. Ela tem um sério problema. Não, não tem não. Tem Como sim. Assim? Como assim? Ela é de Sagitário. Ela é legal. E você sabe que Sagitário... Vou te contar, viu? É difícil, cara. Não é Sagitário? Só pra... Sagi. O que você tá falando? Sagitário, é Sagitário. Isso. Eu disse o quê? Sargentelli. Sargentelli. Cara, não adianta. A gente cria esses modelos ideais pra uma pessoa e atribui o que a gente quer, o que a gente acha que deve ser. E aí, cara, nem sempre é. Mas assim, vale dizer que a gente aqui, nós somos burro velho e a gente entende quando um cara vem e fala, você me decepcionou, bloque, dá dislike no vídeo, ou qualquer merda, ou manda um comentário, qualquer porra nesse sentido, whatever. A gente entende isso. A gente tem essa maturidade de não se importar. Mas tem muita gente que se importa. E quando tomam uma rejeição dessa online, em massa, a pessoa fica abalada. Então, assim... Sim. É mesmo? Tem, porra. Vou te apresentar os youtubers. Exato. Muitos deles, a maioria esmagadora, não consegue lidar com esse tipo de rejeição. E fica mal mesmo. Provavelmente porque muitos deles são novos e é preciso de uma bagagem. Não que nós sejamos calejados pra caralho, mas a gente tá acostumado a gastar aí algum tempo, entendeu? Então a gente já viveu isso. Mas né? Isso é interessante, essa coisa de geração. A nossa geração, ela nasceu sem um holofote. O único holofote que a gente tinha era dos nossos pais. Então, assim, a pessoa que já nasce com uma câmera apontada pra ela, eu sei que isso é um pouco chavão já foi discutido, mas é um 01 mesmo, assim. A pessoa já nasce com alguém dizendo pra ela que ela é muito importante, é muito difícil você se desconectar desse conceito, né? Você já começa a sua trajetória com pessoas dizendo que gostam de você pra caralho, assim. E aí você faz um vídeo cantando Pintinho Pio e de repente tem milhares de pessoas dando like no seu vídeo, sabe qual é? E você acha que você é um sucesso internacional e seu pai vende a casa da família porque vai pra sua carreira e aí tá todo mundo quebrado, é isso. Pois é, olha aí, tá vendo? Hoje em dia, assim, você lança um vídeo e esse vídeo viraliza e a pessoa, ela tem uma... Imagina você com maturidade de um adolescente, de repente tem milhares de pessoas achando que você fez aquele momento específico da sua vida foda, sabe? Uhum. Imagina como isso é sinistro. É muito esquisito. Não consegue, né? Sabe o que as pessoas não aprendem? Que essa Liga da Justiça do cinema é uma merda. Cara, tem uma coisa que as pessoas não aprendem, de fato, sobre filmes de heróis. Não. As pessoas não aprendem que quando a coisa vem em excesso, começa a estragar. Fala mais aí. Quando você ouve uma música e você gosta, e aí você passa a ouvir aquela música em loop, e ela toca em todas as rádios, em todos os lugares, em todo lugar, e aí daqui a pouco você não aguenta mais ouvir a porra da música. É o efeito trem-bala. Trem-bala? Efeito trem-bala? A música. Vou estragar a vida de todo mundo agora. Não. Sobre ter todas as pessoas... Hã? Ai, que bom. Não, fica assim, fica, vai daí, vai de boa. Então, o que acontece... A vida acontece? É um trem-bala, parceiro. Não sei o que é isso, não tem essa referência. Deixa quieto, tá tudo bem. Se vocês fossem em barzinhos que tocam música ao vivo... Talvez a gente tenha algum aprendizado aí pra passar, né? É verdade. Mas essa é a parada, cara. Hoje a gente tem tanto filme de herói que eu particularmente, eu tô saturado já. Eu já não tenho vontade de ver filme de herói mais. Não, mas você vai lá ver Vingadores, vai tá tudo isso. Vingadores, no caso, especificamente, eu quero ver o final dessa história. Mas tem muitos filmes de heróis no meio dessa trama da Marvel, por exemplo, que eu não vi e não vou ver. Oh. Entendeu? Coitado do Homem-Formiga. Esse é um deles. Tão legalzinho. Então, porque é muito, porque tem tudo que é lado, cara. Homem-Formiga é foda, né? Ele é o querido em encolher as crianças, foda, né? Ignorante. Entendeu? E aí, cara, eu fico até, assim, quando eu era mais jovem, eu sempre gostei muito de cinema. Não sou cinéfilo nem nada disso, mas eu sempre gostei muito de cinema. Via uma variedade grande de filmes. E hoje em dia... Rolou uma humildade aí, não sou um cinéfilo. Tô aprendendo contigo, né? Esse tema do programa. E hoje, cara, você abre, vai ver que filmes estão passando e é só filme de herói, mano. Não tem mais espaço pra outros filmes. Você não consegue ver, a não ser que seja, sei lá, depois. Não. E aí é tanto filme e documentário stand-up que você não consegue ver o que tá passando mais. Realmente. Lá, acho que é uma crítica pessoal só aí. Não, concordo. Eu fui numa palestra de um cara que trabalha na Industrial Light and Magic, ou trabalhou, sei lá. E o cara começou a palestra já falando isso, que antigamente existiam filmes de heróis, mas agora é só filme de herói. Exato, isso tá me... É só isso. Tá inflacionando, a gente não, né? O mercado está inflacionando. A gente também, porque a gente quer, né? A gente pede, a gente consome, a gente fica consumindo notícia, vazou foto, vazou não sei o que lá. Mas isso é uma parada que eu e você, Dave, acho que o Alexandre tava também, e a galera do MRG, a gente tava discutindo, que é algo que as pessoas não aprendem também, não aprendem. Que você tem que ver o filme antes de dizer que é foda. Ah, não, é. Essa é outra parada. Que existe um fanatismo quase, né? Nossa, mas um fanatismo monetizado, esquisitíssimo, triste. Onde as pessoas entram numa histeria coletiva. Antes da parada, você tá dizendo hype? O trem do hype, é isso? Antes do ator ou da atriz se consagrar, falando desse nosso universo, se consagrar naquele papel, as pessoas já estão chorando. Antes de entregar. Você tá falando da Capitã Marvel, eu sei, na CCXP. Não só... Eu tô falando da Capitã Marvel, eu tô falando do Shazam, eu tô falando de todo esse movimento onde a pessoa é levada a um estado de ansiedade, a um estado de nervos em que ela ama sem saber o que ela tá amando. O senso crítico foi pro diabo. Tá dizendo que aquela galera gritando pra Brie Larson não é fã do The Room, né? Do filme lá, o Room. Não, é claro que não é. A Brie Larson não tem nada a ver com essa, quer dizer, nada a ver. Ela não está na equação de culpa, de forma alguma. Não, de uma atriz. Nem o cara que faz o Shazam, que eu esqueci o nome dele. É porque essa galera ainda tá chegando um herói novo que ninguém viu ainda, mas tá todo mundo... Uau! É isso. Exato. Uma coisa é chegar a Mulher Maravilha. A Gal Gadot aparece, você já viu o filme. Então se você gostou, você fala, porra, que foda. Existe um valor ali. A sua atuação, Gal Gadot, me fez, putz, me inspirou, etc e tal. Agora, uma pessoa que não te mostrou nada é a caixa misteriosa do cara do Lost, entendeu? Tipo, olha aqui, tem um negócio aqui que é foda, hein? É foda. Aí você vai atiçando a pessoa e a pessoa vai gastando dinheiro e vai ficando ansiosa. E daqui a pouco ela começa a repetir que aquilo ali é foda. E a outra pessoa que tá do lado começa a repetir também. Aí você tem uma corrente histérica de pessoas que não têm senso crítico algum. Eu acho isso assustadoramente triste. Eu só queria poder ver mais filmes no cinema, só isso. É porque assim, sabe por que eu tô dando esse exemplo? Porque tem filmes maneiríssimos que eles acabam hoje em dia, por exemplo, passando completamente desapercebidos do meu radar, sabe? E eu gostava, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ir ao cinema, sabe? De ver na telona, com som e tal, sabe? É uma parada que eu realmente gosto. E aquele filme, Três Anúncios para um Crime, foda-se. Esse filme é foda. foda, foda demais. Muito. E eu só fui conseguir ver depois, sabe, sei lá, num voo ou num streaming. Eu perdi a oportunidade de ver esse filme no cinema, que é algo que eu gostaria de ter feito, por exemplo, sabe? Porque, sei lá, quando eu me dei conta que esse filme existia, ele já tinha saído, porque tem tanto filme de herói acontecendo que esses filmes que são, acabam sendo menores em termos de público, não tem espaço nas salas, sabe? Não tem espaço. E aqui em Curitiba não tem uma Laurelvin da vida, só corre uma estação pra ter esse tipo de cinema de, entre aspas, arte, né? Focado pra isso, né? Pra esse tipo de filme. Eu acho meio sinistro, sabe? Eu acho cansativo ter tanto filme de herói, entendeu? Eu tô ouvindo isso de vocês. Pois é, né? Louco, né? Isso. Sabe o que as pessoas não aprendem? Que o direito que a pessoa tem de gostar de uma coisa que você odeia garante o seu direito de gostar do que você ama. Isso, muito bom. Então, por exemplo, eu odeio Sertanejo Aniversário. Ok. Quando eu entro no, sei lá, no Uber que tá tocando Sertanejo, dá vontade de dar 2 estrelas pro cara, mas eu não faço isso. Mas dá vontade, só pela, entendeu? Porque, porque na minha percepção, é a mesma música, é uma música só que tem, só existe uma música. Não. Tudo igual. Peraí. Essa é a minha percepção. Tu gosta de Ramones, não? Ah, acho legal. É tudo igual, e eu adoro. É tudo igual. É, então, beleza, que eu tô falando. E Zig Zig Sputnik também, tudo igual. Eu odeio, essa, me irrita, ouvimos... Information Society, tudo igual. Todas as músicas são uma só. Então, eu sei, eu não tô tirando. Uh-huh. Iron Maiden. Iron Maiden com o Bruce Dixon. Tá bom. Então, assim. Para com o Bruce Dixon. Mas o estilo da música, independente de ser tudo igual, o estilo da música me irrita. Sepultura, tudo igual. Me irrita demais, então. Mas eu sei que, se eu tenho o direito de gostar das músicas que eu gosto, esse cara tem que ter o direito de gostar da que ele gosta. Então, pra eu ter garantido o meu direito de gostar do que eu amo, eu tenho que garantir o direito dele gostar dessa merda que eu odeio. Sim. Mas ele não tem direito de botar essa merda no Uber. Tá gostando da música? Tu fala, não, vira essa merda. A gente tem que entender que o cara tem esse direito, porque ele é o nosso direito. Eu queria saber quanto vocês acham que o gosto musical que deve ser estabelecido no trajeto é do motorista, porque o carro é dele, a rádio é dele, ou é do passageiro? Boa questão. Não tem discussão pra mim. Não, eu acho que o motorista tem direito de ouvir o que ele quer. Não. Que isso? Você tá contratando o serviço e alugando aquele espaço, tempo. Não, eu também acho. É uma troca. Você pode chegar. Você tá me levando de graça, amigo. Né? Eu sei que não tá, mas ele tá ganhando pouco. Ele tá ganhando pouco. Deixa o cara, tá dirigindo o dia inteiro. Você é um motorista do Uber. É uma troca. Você pode ser educado, gentil e perguntar: a música lhe agrada? Quer que eu troque? Isso. O cara, pra mim, 5 estrelas. Se perguntar, 5 estrelas. E ganhar 5 estrelas, o cara pode deixar o Free Jazz ou o Sertanejo Universitário e ganhar 2. Futebol na televisão do carro. Vamos equalizar isso aí? Não precisa ser duas. Não, pode. Tem que balançar a média do cara. O cara pode ser legal e tal, e tá escutando uma música merda que você não gosta. Se falou, não é legal. Eu tinha antigamente uma cotação, que era o seguinte: entrou no carro, se o cara não perguntou se você queria ar-condicionado ou janela aberta, tirava 1 estrela. Uhum. Se ele não perguntava sobre a música, se que podia deixar, desligar ou trocar de estação, eu podia até falar assim: não, deixa, eu não gosto da música, mas deixa aí, foda-se. Mas ele tinha que perguntar. Entendi. Aí eu tirava 1 estrela. É um sistema, você tinha um sistema. Eu tinha. E se ele chegasse no final da viagem, agradecesse e falasse assim: dá aqueles 5 estrelas, hein, Fernando? E perdia 3 estrelas. Caramba, você era um ditador das estrelas. Até que eu fui viajar com uma grande amiga minha que passou um período trabalhando de Uber. E ela chegou e falou: você tá falando isso porque você se vê como você, o passageiro padrão. Mas o motorista de Uber sofre tanto, meu amigo, com um passageiro filha da puta, que quando eu não gosto do motorista, eu simplesmente não avalio. Eu só avalio se for pra dar 5 estrelas. Aí eu não consegui nunca mais dar menos de 5 estrelas pra um motorista. Então, se o cara é um escroto, a não ser que seja muito escroto, tá ligado? Eu que eu não tenho amigos motoristas de Uber ainda. Ainda, nunca sabe. Posso conhecer a qualquer momento, inclusive. Claro. Mas eu tinha a minha métrica, que era: eu começava no 4. Porque assim, você não tá no máximo só porque você parou o carro na minha frente. Sabe? É boa. É normalmente mal. Normalmente para mal. Então eu começava no 4. Se o cara mandar bem, se eu entrar e tiver aquele ar-condicionado no talo, se o cara só der aquele bom dia e não falar mais nada, sabe? Se oferecer água, bala, vai pro 5. Se não, mantém 4. Se fizer merda, desce. Essa é a questão. Tem coisa melhor do que o bom dia sem mais nada seguindo. Mais nada, é, exato. quarto. Aff, Maria, que sonho de princesa. Pô, tá aí, vou fazer uma crítica ao Uber aí. Gosto dos Ubers também aí, André. Gosto dos táxis também, eu sou um fã do táxi. Agora do Uber também, eu sou um fã do taxista. Mas uma coisa que o Uber precisa aprender muito, muito, é a encostar o carro direito. E não parar o trânsito. Não parar o trânsito. É impressionante, o cara não sabe parar. Tem muito Uber que não sabe dirigir, né? Isso é fato também. A pessoa não é uma profissional. Não, mas isso não é questão de Uber, é questão de Rio de Janeiro. Não, não. Pessoas do Rio de Janeiro não sabem dirigir. Cara, eu diria que o Uber, em termos gerais. Porque se a gente pensar, a condição. Não estou fazendo um pouco de maneira nenhuma. A pessoa. Na verdade, precisa... Eu só falei isso pra polemizar, tá? Eu tô polemizando. Não deu certo. Oh, aí é diferente, porque o Uber no Rio de Janeiro, ele não te pega, ele nem para o carro. Você chama o Uber, ele aceita a sua corrida e ele vai pro Jardim Botânico. Você vê ele cada vez se afastando mais. Mas, Azaghal, as pessoas precisam aprender que no Rio de Janeiro você vai tomar golpe. É o padrão. É o padrão. Aqui é isso. Tá, você chegou no Rio de Janeiro, e golpe aprendam, é um 4, entendeu? Aprendam com o erro dos outros. Em Buenos Aires, você também vai tomar golpe. Vai também. Demais. É, e na Rússia também. Isso. Quem viaja vai se fuder. Vocês já ensinaram isso aí. Mas hoje em dia eu não dou mais nota pro motorista, a não ser que seja ou muito bom ou muito ruim. O mediano, eu deixo ele na média que ele tá. Eu não quero interferir, entendeu? Entendi. Se o cara for excelente, eu vou lá e dou 5 estrelas. Se o cara for uma merda, aí eu vou lá e puno mesmo, amigo. Ah, sim, sim. Reclamo, faço reclamação. Não, não dou só estrela, não. Vou lá no chatbot, troco ideia com o chatbot. É o seu momento de poder sobre outra pessoa. É só uma catarse. Leila, o que os homens precisam aprender que só as mulheres sabem? Vixe! Uhum. Coisa do dia a dia, do relacionamento. Do relacionamento? É. Fica os homens precisam aprender. Eu não sou essas que fica cagando regra de coisa que o homem tinha que aprender. Eu só sei achar quando o homem é lixo. Não, não, mas isso aí todo mundo sabe quando é. Mas eu tô falando aqui coisas engraçadinhas, não, não pesado. Teve um cara que eu já saí. O meu marido vai ouvir esse programa. Não façam isso no emprego de vocês. Era o meu cliente. E... Mas era gatinho. Era. Aparentemente. Batia bem da cabeça, achei ele fofo na reunião. Aí ele falou assim: me adicionou no inbox, me chamou pra sair. Aí eu, vamos aí. Aí descobri que eu morava em Genópolis, ele morava em Genópolis. Fomos, vizinhos e tal. Fui pra onde? Pro apartamento dele. Por quê? Porque eu não tinha juízo. Aí. Pode ser um cara legal, pô. Então, não era. Não era? O que aconteceu? Na hora lá dos negócios, ele mandou um eu te amo, que foi a coisa mais ressecativa. Agora é ouro, hein? Agora é ouro. Chegamos. O cara mandou um eu te amo nada. No meio da coisa? Do processo? Da atividade? Melhor. Nunca façam isso. Tá? Pô, mas você deve ser... mas você deve ser muito boa. Não. Tá. Ele falou te amo, seguido de minha namorada. Aí, nossa, caralho! Nesse momento, você se vestiu e saiu correndo. Então, eu queria muito... O taser, né? Tipo isso, medo total. Aí eu não consegui, né, mas nem, né? Aí, beleza, acabou. Aí ele falou assim: vou fazer um jantar pra minha namorada. Nossa, a minha namorada, doença. Medo mental. O cara era muito mental, assim. Aí eu fiquei, só queria saber de ir pra minha casa. Daí eu fui pra casa, atravessei o quarteirão. E ele começou a me mandar mensagens de boa noite, minha namorada, eu te amo. E assim, era meu cliente. Eu fiquei com muito medo, porque pra mim era tipo rolinho. E o cara começou a me ligar, aí o que aconteceu? Eu fiquei com medo, me arrumei e falou assim: Leila, aspas, termina. não tá rolando, vamos terminar. Eu terminei no dia seguinte por mensagem, assim, com muito medo. E ele ficou, ele era bem fique, ele ficou ligando semana inteira, assim. Caramba, o cara era muito solitário. Então, homens, não façam isso. Então, mas isso não se aprende, Leila. Isso não se aprende, Leila. Ele é maluco. Pois é, o cara. Maluco não aprende, não, cara. Faltou alguns abraços da mamãe e do papai aí. Faltou, menino. Fiquei com medo. Então fica a dica aí da Leila aí. As pessoas precisam aprender a não dizer que amam você na primeira transa. E se você, garoto, está ouvindo, você que trabalhou numa multinacional de fraldas, busque amor maternal. Exatamente. Oh, gente. Não consegue, né? As pessoas precisam aprender que parkour é escroto. Não, que isso? Que é isso? Caralho! Não, porra, Afonso! Pô, eu acho parkour muito escroto, cara. Por que, cara? Que isso, cara? Você aprende a fugir como ninguém. Ah, não é à toa que é a arte francesa. Realmente, não faz... Eu acho muito escroto, cara. O cara fica pulando, cara? A mina fica pulando. Olha, olhem pra mim! Eu vou chegar ali e vou dar um pulinho. Mas ele faz isso... Mãe. Não, as pessoas fazem isso bem melhor no circo, fazem os acrobatas realmente. Agora você, olha, eu sou urbano, I'm cool. Você acha que é, Afonso, não se esqueça que nós temos que aprender que as paradas que as outras pessoas gostam é o mesmo direito que a gente tem. Mas eu não estou impedindo ninguém de fazer, eu estou exercendo meu direito de dizer que eu acho escroto. E a Lê também não leve a sério esse ensinamento que a gente deu, porque a gente só quis lacrar, obviamente, mas discordamos de nós mesmos. Não, e dentro, acho que é até uma coisa que vale muito a pena falar hoje. As pessoas precisam aprender que só porque você ficou ofendido, não quer dizer que você esteja certo. Olha, essa é boa. É verdade. Ai, eu não sei, eu não tenho pensamento sobre isso ainda. E tudo bem. Não, é porque pode ser... Exatamente, às vezes você ficou ofendido porque você tá na razão, mas às vezes não, é só um conceito que foi desafiado e que não quer dizer que você tá certo. Às vezes é só algo que é mal, às vezes é algo que é só... É, as relações humanas são complexas, né? É isso. Boa. Só porque a pessoa diz que não gosta, eu brinquei aqui que eu acho parkour escroto, não quer dizer que parkour seja escroto. Não existe uma verdade universal nesse sentido. Eu dizer que eu acho uma coisa... Sim. Feia ou ruim, não tira de você, a não ser que você coloque muito peso em cima de mim, o que é equivocado, você deixar de gostar. Né? Eu vou abrir um verbete aqui no Wikipedia chamado Efeito Bruce Dickinson. Vamos falar sobre o Bruce. As pessoas ficam, incomodadas. É isso, porque você diz que... Não gosta. Essa sandice, claro, eu deixo aqui, de que o Bruce Dickinson não é o maior aí. Então, queria mandar um abraço pro Anderson. Anderson Gaveta? Eu e o Gaveta falamos muito de você. Quando você fala, there he goes again. Mas olha só, você acha que as pessoas deveriam então aprender a falar assim, em vez de falar assim, é uma merda, falar assim, eu acho uma merda? Ah, eu acho que... Mas o que acontece? Melhor, mas tá implícito, né? Senão todo tweet tinha que ter lá o In My Humble Opinion. E não dá, só tem 280 caracteres. Já tem o dobro do que tinha, já tá demais. Isso, e tem o dobro do que tinha porque é outra coisa que as pessoas precisam aprender a fazer. Se comunicar, aprender a falar, aprender a escrever. Não só escrever corretamente, tem que aprender a escrever corretamente. Mas olha o que você tá escrevendo antes. Eu diria que 90% das brigas de internet são porque a pessoa não entendeu exatamente o que a outra queria dizer. Ah, mas daí é analfabetismo funcional, não tem jeito mesmo. Isso aí já era. Esses aí não tem como resolver. Se o cara é analfabeto, você resolve. Se o cara é analfabeto funcional, não tem. O cara já era, já estragou. Tem um problema aí maior. A próxima geração. Tem que começar de novo. Exato. Que nem querer mudar velho. Não dá pra mudar velho. As pessoas não aprendem que elas não são o Sherlock Holmes. Fale sobre isso. Ah, sim. As pessoas acham que são o Sherlock Holmes, cara. Porque o que acontece? As pessoas veem uma coisa óbvia e elas acham que elas... são detetives que descobriram o óbvio. Não, cara. É que nem criança que descobre o Pangeia olhando o Papamundi, né? Exatamente. Caraca! A América do Sul encaixa na África! Uou! Eu também. O caraca, como é que ninguém percebeu isso? Já tinha esse pigarro aí, Didi de Beate? Verdade. Rolou a Joelma do Calypso aqui. Pigarrinho da creche. O Azaghal chegou, fez recentemente uma enquete no Twitter. Pra você. E aí, que tal se o Nerdcast de RPG foi o último Nerdcast de RPG, como é de terror, se for o Nerdcast número 666, se a gente guardar pra publicar no Nerdcast 666 o último episódio aí do Call of Cthulhu. E aí a galera ficou votando, legal, tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Teve um Sherlock Holmes que vieram falar assim, eu acho que vocês deviam ter mais respeito com o público de vocês e dizer logo, ser honestos e dizer logo que vocês precisam de mais tempo pra editar o Nerdcast de RPG. Ah... Mas não é o Sherlock Holmes? É claro que é isso, gente! Mas é óbvio, faz o... cara, olha, o que o cara acha? Que a gente tentou, com a maior obviedade do mundo, que o cara... qualquer pessoa pode contar o Nerdcast que estamos hoje e ver quantos Nerdcasts faltam pro 666 e daí fazer um cálculo de quanto tempo falta pra chegar lá. Ou seja, quanto tempo a gente tá dizendo que a gente precisa pra editar o Nerdcast, entendeu? E que a gente tá fazendo a enquete só pra ver meio que a reação da galera, ver se a galera acha. Assim, tá todo mundo ok com o esperar? Não é todo o que vocês acham da ideia genial de publicar o Nerdcast de terror no 666. Então o cara achou que a gente tava sendo desonesto com o público porque o Sherlock Holmes descobriu que faltam 15 semanas pro 666. E que o público tava aplaudindo, achando maneira a ideia, sem saber que ia ter que esperar, sei lá, mais 4 meses pra ouvir. Gente, vocês não são Sherlock Holmes, gente. Ah, tem muita gente solitária, caso específico, né? No caso específico desse cara, ele não consegue pensar direito porque ele tem uma dor muito intensa na região dos glúteos. Porra, gente, é... ai, meu Deus do céu. Ai, detetive de obviedade. É, mas é muito solitário, né? Aí o cara quer que ele quer que você, a figura de autoridade na vida dele... Então, eu falo isso desde sempre, cara. Quem tem filho grande é elefante. É isso. Eu não quero ser figura de autoridade na vida de ninguém, meu irmão. Eu não quero criar filho dos outros. Eu quero... as pessoas, elas têm que aprender a pensar por elas mesmas, cara. As pessoas parecem... eu não sei, não vou generalizar. Falar que é todo mundo. Mas uma enorme quantidade de pessoas hoje querem pegar tudo pronto. Elas não querem se dar o trabalho de pensar e chegar a uma conclusão. Não, tem que vir mastigadinho. Elas simplesmente ficam repetindo discursos de outras pessoas, cara. É. Sabe? E esperando que tenha um guia, um chosen one, sei lá, que vá dar as respostas pra tudo, até a forma dela pensar. As pessoas têm que pensar. Eu não tô falando que tem que repetir o que eu falo, o que vocês falam, ou que outra pessoa fala. Ela tem que pegar esse amontoado de ideias e juntar com as dela pra fazer as próprias. Mas as pessoas não conseguem mais fazer isso. É, você resumiu o ato de pensar, né? Mas não existe mais. Agora só não. Existe o ato de repetir. De sentir. Resumiu o paradoxo do Uber, que o gosto é seu ou do ouvinte? A programação é sua ou do ouvinte? Ah. Esse negócio de ter o chosen one é muito sinistro, porque eu tenho uma amiga que, ela em momentos de dificuldade, ela vai procurar ajuda, não em amigos ou dentro dela mesmo, mas sim em gurus espirituais. Ai, obrigada por essa falta. Aí eita, eu vejo um stories dela lendo um livro do Osho. Ai. Opa! Olha aí eu falei assim, olha, tem um documentário bem interessante sobre ele na Netflix, você chama Wild Country. Você quer dar uma olhadinha? Aí ela começou a ver e ela, meu Deus, meu mundo caiu. O cara é um picareta, safado, não sei o quê. Se for assim, teu mundo cai uma vez por semana, minha senhora. Então, aí depois, vai, não, vou ler ver uma palestra aqui do Prem Baba. Uh-huh. E aí o mundo cai de novo, tá ligado? Mas esse é o esquema que a gente falou de gerar uma expectativa em cima das idealizações. Aí tu, o próximo passo é tentar uma cura espiritual com o João de Deus. É. Não, pergunta pra ela. Então, antes de você ir pra Abadiânia, dá uma olhada no jornal. É importante. Mas vocês acham que os coaches são os novos gurus espirituais que guiam as decisões das pessoas? Claro que pra gente dar exemplo e pra fazer humor, a gente generaliza, né? Pensem aí também quem tá ouvindo pra não achar que, enfim. Mas tem muito coach que... o princípio do coach é bacana. E o princípio do guru, tem um guru que é bacana também. Mas é que, infelizmente, quando você começa a monetizar a coisa pra um outro caminho, aí fica uma coisa esquisitíssima e vai ter sempre gente, mais gente que quer se aproveitar daquela, né, daquela galera do que quem quer, de fato, ajudar. A parada é que você se tornar guru, você acaba ganhando muito poder sobre outras pessoas. E poder é aquela parada que corrompe. Uhum. Ou, na verdade, libera o que você já é, né? O que já tá lá dentro, é isso aí. Tinha um amigo meu de faculdade que falava que não era o poder que corrompia o homem, né? O homem que corrompe o poder. É, a espada de Grayskull falava isso, o He-Man. Olha He-Man. Aí. Não, essa parada aí, o poder é realmente, ele tá ali, né? Um instrumento. O que o He-Man falava? No filme do He-Man, eu vou trazer no aqui, filme? Vou trazer uma parada. Caralho! outras pessoas têm que aprender que o filme do He-Man não existe. Não existe. Não, mas isso é super interessante, porque mesmo na merda, você encontra coisas interessantes, né? A pessoa que descobriu que o cocô era fertilizante, por exemplo, até rimou sem querer. Mas o que eu falo é o seguinte, no filme do He-Man, a parte artística fez com que o salão lá de Grayskull, ele tem na parte superior imagens quase que angelicais, e na parte inferior, figuras mais demoníacas e tal. E aí o departamento de arte, ele disse que ele fez isso pra mostrar que, de tempos em tempos, as pessoas que usavam o poder de Grayskull, elas escolhiam o que fazer com o poder. O poder, ele não tinha bem ou mal, né? Depende do que você faz com ele. Então, usando um filme merda pra, por exemplo, bom aí do Tucano, foi o que eu fiz. O filme do He-Man, não assistam. Então, vamos continuar aqui no filme do He-Man? E será que os produtores, eles aprenderam alguma coisa com esse filme? Fazendo esse filme? A Mônica do Friends aprendeu. Mandou bem depois. Acertou. Fez He-Man? A Fermin, ela é a mina lá. Como é que é o nome da atriz que faz a Mônica do Friends? Eu não sei o que. Courtney Cox. Ela tava no He-Man, brother. Aí ela aprendeu com os erros e ela foi fazer com a série. Mas ela foi uma inocente útil ali. Ela não... Mas olha só, aí a gente tem que analisar uns negócios aqui que é muito importante, que a gente acha que sabe tudo, que a gente é Sherlock Holmes de Hollywood. Ah, é verdade. Filme ruim não necessariamente é uma péssima experiência pra quem produziu. Se o filme é uma merda e deu dinheiro, é... Não, thumbs up. Mas, não, eu sei, mas é que no caso foi fracasso, né? Foi um fracasso. Mas realmente, olha aí, a gente tem que aprender que às vezes a experiência que foi... Olha que interessante. Olha, vamos fazer aqui a história existe da Leila. Existe uma indústria de filme merda em Hollywood. Chuta quanto arrecadou Masters of the Universe. Sei lá. Não sei. $17 milhões. Ah, realmente. Duas pessoas foram ver. Mas o que o Dave falou é interessante, né? Os atores, a atriz devem ter se divertido horrores lá, pulando, mexendo a espada. O Frank Langella, que fez o esqueleto, ele mandou muito bem. Tem documentários aí também na Netflix falando sobre o filme do He-Man. Puta, ele deu uma... Tem documentários sobre o filme do He-Man? Então é um sucesso essa porra. Não, sobre o filme não. Mas sobre o He-Man. Sobre o documentário. Fala, geralmente, o documentário que faz mais sucesso é os que falam sobre tragédia. Tipo, A Morte do Atari. Fala lá como o jogo ET acabou com a Atari. Isso. Exatamente. Game Over chama. Game Over. E falando de guru, outro documentário fodão. Eu acho até mais interessante do que o do Osho. O Osho é mais completo, é maior, mas um chamado Holy Hell, que também é sobre essa coisa do guru espiritual, só que uma coisa menor e até mais doentia. É bizarra também. Se quiser deixar em off, mas é pra vocês também assistirem, que é bem legal. Holy Hell. Então as pessoas têm que aprender que, antes de procurar os gurus, tente procurar a resposta dentro de você mesmo ou conversar com amigos. Olha aí, Tucano. Como disse ET para Elliot, eu estarei sempre aqui, dedinho no coração. Olha aí. E como já dizia o Pica-Pau, o guru é pra Jacu. Não consegue, né? Tem um caos aqui também, de um churrasco que eu fiz na parte área de lazer do prédio. E aí a galera que participava do churrasco gostava de punk rock, hardcore, essas músicas que hoje que eram de jovem e hoje em dia são de velho paia. As músicas que começam com 1, 2, 3, 4. Isso. Um Ramonezinho, um Bad Religion, NoFX. E aí a gente tava lá comendo nosso churrasco, ouvindo as nossas músicas, bebendo nossa cerveja. Eis que liga o zelador falando que eu tenho que abaixar o som. No meio da tarde de sábado. Aí eu falei, por quê? Aí você fica ouvindo essa música barulhenta aí, os vizinhos estão reclamando. Eu falei assim, olha só, todo final de semana tem churrasco aqui e eu tenho que ficar ouvindo pagode. Porque nego bota pagode no talo e chega dentro da minha casa. Por que que eu não posso ouvir? Ah, mas porque pagode todo mundo gosta, né? Esses rock aí é muito barulhento. Aí, o direito tem que ser igual, tá certo. O direito tem que ser. Perfeitamente aí nisso, né? Entendi. As pessoas precisam aprender que você pode não gostar de algo que eu gosto. Exato! Parece que não pode. O mundo tem que ser igualzinho que eu quero na minha mente. Sabe uma parada que virou? É certeza, certeza. É, eu escrevo, eu vejo, sei lá, uma série. Eu faço a crítica, tipo no Twitter, positiva ou negativa, e começa a galera, bait, é bait. É bait. Ah, diz. É. Não, é simplesmente o que eu gostei, tá ligado? Tudo é bait. Tipo Highlander 2, é isso? É tipo Highlander 2. Nego não acredita até hoje que eu não gostei de Demolidor. Aham. É realmente inacreditável. Porque você é um zoeiro, você gosta de homem que pisou na lua, essa porra toda. Não, mas isso é fato. Ah, é bait? É bait? É bait, Alexandre? É bait? É bait. Ó, eu falando, galera, é bait. Não, Alexandre. É tudo bait, eu estou rindo da cara de vocês. A partir de janeiro, o canal A Maravilhosa Cozinha de Jack passa a se chamar Casa de Jack, e a Cozinha de Jack vai ser só um quadro, e eu vou fazer um vídeo explicando por que eu não acredito no pouso na lua. Olha só, gente, é só você juntar as coisas. Peraí, é real isso? Não, não é real. Debochado. É deboche. Leila, é real, a partir de janeiro. Vou mudar de nome. Os dois vai mudar falam... de nome do canal, é bait isso? Olha ele rindo, cara. Olha, os dois falam de peso de evidências, tipo, aí isso é incompatível com esse tipo de coisa, entendeu? Só isso. O melhor de todos foi um Mythbusters provando que o homem foi à lua. Uhum. Todas as provas eram da NASA. Não, não é, caraca, não é, cara. Não é. É, cara, a única fonte. Os caras fizeram câmera de vácuo lá no laboratório, não era nada da NASA. Todas as provas. Para. De quem era a câmera de vácuo? Não é, cara, para. Ele, eu tenho que aprender a não cair na pilha do cara. Olha que filha da puta. Eu não aprendo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.